Então, bom dia a todos e todas. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Realmente obrigada a Paula Siqueiro para fazer esse trabalho de rede, de organização. Eu sou italiana, portanto vou falar português lendo. Isso eu sei que é bastante chato, porque é claro que não dá uma fluidez da apresentação, mas não sendo a minha língua, é preferível para mim ler e fazer de uma maneira mais devagar possível. Eu estou começando o doutoramento no SESC de Coimbra sobre uma perspectiva ecofeminista da luta das mulheres curdas no Rojava. Mas não vou falar disso hoje, mas se calhar isso pode surgir depois no debate. E, também sou parte com a Irina da Assembleia Feminista de Coimbra e faço também parte de redes internacionalistas de apoio à luta curda e ao movimento zapatista no México e às outras autonomias na América Latina. Portanto, também a minha referência que vou fazer aos feminismos comunitários, indígenas, latino-americanos, sai um pouco desse incontro, desde a minha experiência e luta politica. Então non vou falar só de un lugar, digamo, de pesquisa accademica, ma também de práticas. Oggi impedirono di fare una introduzione geral do ecofeminismo, che già foi un poco feita nessa manhã. Então, desculpe para as pessoas que vão voltar a ouvir as mesmas coisas. Eu não tenho pretensões exaustivas, mas parciais, desde o que eu aprendi nesses anos. O que queria fazer hoje era, digamos, retraçar as principais teses do ecofeminista, materialista e socialista. Então, a ideia era de retraçar as principais linhas teóricas ou as principais elementos, digamos, das teorias do ecofeminismo materialista e socialista, analisar um pouco as questões críticas e os limites desses pensamentos práticos de luta e, no final, mostrar os desafios teóricos e práticos que vêm dos imaginários ecofeministas descoloniais da América Latina, e, em particular, o pensamento da comunalidade e do feminismo indígena comunitário. Então, como eu disse antes, não tenho pretensões exaustivas. O ecofeminismo é um magma que inclui vozes heterogêneas que debatiram desde os anos 80 até hoje, começando principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E entre os anos 80 e 90 podemos traçar diferentes linhas ecofeministas, mais cultural, espiritualista, social e finalmente um ecofeminismo materialista, marxista e socialista, sobre o que falarei nessa apresentação e que está composto por autoras como a Caroline Merchant, a Mary Mellor, a Maria Mies, Vandana Shiva, Ariel Salé, Val Plumwood, entre outras. E, especialmente elas começam com uma tese que a atual crise ecológica é baseada no gênero. Então, aportam uma crítica, uma análise do paradigma econômico, ecológico, político, para a qual esta crise teria raízes no patriarcado capitalista. Esse paradigma é um sistema de pensamento, é uma ciência, elas dizem, antropocêntrica, mas androcêntrica também, baseada no domínio análogo das mulheres e da natureza. E, partindo da premissa teórica que a natureza e a natureza humana não são entidades dadas, não é? Mas são construídas socialmente e historicamente, essas autoras afirmam que a ciência ocidental, como sistema histórico, não sempre existidos e não em todos os lados do mundo, estabeleceu uma separação, uma alienação entre humanos e não-humanos, onde, na parte do humano, podemos reconhecer homem branco, e no não humano todas as outras subjetividades, incluindo as mulheres, a natureza e o outro, que seria o sujeito racializado encarnado pelas populações negras, indígenas e nativas. E nessa separação androcêntrica, entre humano e não humano, encontramos muitos dualismos que foram a base desse pensamento, essa ciência androcêntrica, como foram falada hoje na manhã, então, o dualismo como natureza-cultura, mente-corpo, civilizado-outro, público-privado, reprodução-produção. E elas como estavam em um debate político nesse tempo, também com análise marxista e socialista, considerada exatamente como a ciência dominante, essa também, a análise marxista e socialista, como uma análise que tem uma matriz androcêntrica, porque focalizou o seu estudo na dialética da produção, ignorando completamente o campo da reprodução. Pelo contrário, o femminismo materialista studia a dialettica entre produção e reprodução e toma a categoria da reprodução biologica, sociale, ecologica, culturale come centro d'analisi. E por reprodução queremos dizer aquele conjunto de atividades indispensáveis que tornam a vida humana e não humana possível no planeta. Então, atividade de trabalho de cuidado, domésticas, mas também informal, agrícola e o trabalho da biosfera também. Estas atividades designam o campo ecológico e de gênero da análise anticapitalista e, portanto, tornaram-se também o centro da praxis, da prática e da luta ecofeminista. Depois, uma outra tese é que essa separação entre produção e reprodução é reconhecível no moderno sistema do valor e na divisão sexual e internacional do trabalho, que se baseia sobre a produção entendida e associada ao masculino, na figura do homem, branco, trabalhador, e que é valorado economicamente, tem uma remuneração monetária, tem um reconhecimento como trabalho, mentre che la riproduzione è associata al femminino, então a quella sfera non visibile, invisibilizzata del lavoro, a che non è attribuito un valore e che è feita principalmente por mulheres, ma anche por todas le altre soggettività che non ficano dentro desse patrão do trabalho assalariado masculinizzato. E elas dizem que a desvalorizzazione dessa segunda sfera di attività umane e non umane, assim como a existência do trabalho escravo e migrante, que por sua vez é conotado por linhas de gênero e raça, é condição indispensável da existência da produção, daquela esfera visível. Ou seja, não pode existir trabalhador assalariado, nem desenvolvimento do primeiro mundo, sem uma enorme quantidade de atividades de trabalhos apropriadas, hiperexplotadas e não reconhecidas, que garantem a mesma reprodução do sistema, da espécie e da biosfera. Dizem também que o modelo atual de desenvolvimento coincide com um processo contínuo de acumulação originária do capital, funcional a aumentar por intenção e extensão a esfera da reprodução e produção do sistema. E esse processo gera, como própria condição básica, a destruição e a colonização de todas as outras formas de ecologia, de produção e de reprodução existentes nos territórios e a extração gratuita de capital desde os recursos do trabalho das mulheres, da natureza e dos nativos, fazendo assim que o genocídio e o biocídio, o ecocídio, sempre vão juntos. E elas identificam o neoliberalismo como um novo período de acumulação originária, de enclausuramento dos commons e do ataque à reprodução da vida e, portanto, também aos corpos das mulheres. Finalmente, esse ecofeminismo afirma a articulação entre conhecimento e prática e, de fato, nunca foi solamente uma análise teórica, acadêmica, mas foi sempre ligados ao ativismo social, à luta política, construindo os diálogos e alianças com grupos ambientalistas, antimilitaristas, mulheres em defesa dos bens comuns, dos direitos reprodutivos, contra a energia nuclear, a solidariedade, construindo solidariedades com o movimento do sul global, feministas, negros, indígenas e contra o capitalismo extrativo. Mas, como mostrado, bom, na reconstrução histórica do debate destas últimas décadas, embora o pensamento ecofeminista materialista seja extremamente relevante hoje e sempre mais lido por as atuais novas gerações feministas, nos anos 90, também essa parte do ecofeminismo, ou seja, a parte materialista, sofreu os aspectos negativos da crítica que acusou geralmente todo o ecofeminismo de ser essencialista. Isso é, de considerar as mulheres como biologicamente mais perto da natureza. Crítica que levou, depois, à proliferação de muitas outras nomes, que não eram mais ecofeminismos, mas eram ecological feminism, embodied materialism, feminist political ecology, e fez que um pouco o ecofeminismo desapareceu da cena, seja teórica, acadêmica, mas também, bom, como narrativa própria das lutas feministas. No entretanto, eu acho que tem um sentido, como demonstrou também no debate dessa manhã, retomar um pouco essa questão da crítica ao essencialismo, que fundamentalmente se baseia em dois pontos, ou seja, que essa consideração primária das mulheres como naturalmente ligadas à natureza faz também por questões biológicas, não? Porque o corpo da mulher é um corpo reprodutor, etc. e tal, faz que essa narrativa seja excluente por outros corpos, outras subjetividades, transexuais, disáveis ou de mulheres que não podem ou não querem ter a maternidade como seu destino e que também percebem na ruptura com essa aspettativa social uma forma de emancipação e de libertação. E outro ponto, outra crítica que foi feita, é mais recente e vem mais de um posicionamento interseccional, que retomando o pensamento pós-colonial, entre outras também da Chandra Mohanty, enfatiza o feito por lo qual no ecofeminismo e na ecologia politica feminista attuale ainda predomina una lettura moderna, eteronormativa e coloniale do genere, tornando a categoria mulher como categoria preferencial e dada, juntamente con la categoria do patriarcado, come se fosse un e igual in todo mondo, e tornandosi incapace de ler a ligação sustancial che une questões de classe, razza, etnia, religião com a questão do gênero ambiente, e portanto rende impossível compreender, ou por lo meno mais difícil compreender, os diferentes significados práticos da relação gênero-ambiente que vem de lutas subalternas, antirracistas, anticoloniais. O que não acho ser um mínimo problema teórico, mas também uma questão que tem efeitos políticos, e que é reproduzir aquele Western Eyes, não? Aquele olhar ocidental de que fala Mohanty, pode reiterar sistemas de violências epistêmicas e impedir a criação de alianças transnacionais e transversais de luta que podem perceber as diferenças de posicionamentos e conseguir construir práticas feministas e ecológicas compartilhadas, não apenas contra o capitalismo e o patriarcado, mas também contra as formas recentes de neocolonialismo e não recentes. E nesse sentido, a literatura feminista decoloniale e da comunalidade, em sua maioria indígena ou afrodescendente da América Latina, acho que permite questionar a matriz eurocêntrica da ecologia política feminista, do ecofeminismo, mas também radicalizar e dar sustância à corrente ecofeminista materialista, formulando teorias políticas ligadas às lutas. Nessa literatura, as ecologias e as economias alternativas são pensadas como a recuperação e subversão, as duas coisas juntas, de conhecimento e práticas contidos nas memórias, nas visões do mundo, nas concepções de gênero e nas formas de comunidades ancestrais indígenas. E a relação entre mulheres e natureza como algo compreensível só através do estudo maior das relações comunitárias onde essas se encontram. Relações que são tanto a base da luta antissistêmica e decolonial como o próprio terreno do conflito antipatriarcal. Nesse sentido, a noção de comunidade, de comum ou de comunalidade é centro da análise feminista decolonial, indígena, de autoras como Silvia Rivera Cusicanqui, Raquel Gutierrez Aguilar, Lorena Cabnal, Cristina Vega e muitas outras, só para citar algumas. Uma análise que surge da reflexão sobre os sistemas de autogoverno das comunidades indígenas andinas, mas que transcende também uma conotação étnica e identitária, identifica uma prática, um fazer comum declinado em clave feminista e, na minha opinião, ecofeminista também. Mas vamos com ordem. En primer lugar, esta es realmente una hipersíntesis también que parte de mi olhar, de lo que yo acho más interesante. Entonces, si alguien sabe más de estos temas, realmente. En primer lugar, ellas critican las categorías universalizantes y esencialistas de mujer y de opresión usadas por los feminismos blancos y enfatizan la importancia de la diferencia colonial experimentadas por mujeres y subjetividades racializadas o indígenas. Un modo decolonial de percibir el género implica leer lo social a partir de las cosmologías que lo informan y no separar el género de las relaciones políticas, ecológicas, epistemológicas comunales en las cuales está inserido. Por tanto, la propuesta es renomear la estructura de las relaciones entrelazadas en la matriz colonial a partir de la perspectiva situada y las luchas emancipatorias de las propias mujeres, mas también buscar aquellas nuevas estrategias de lucha micropolíticas que las mujeres están trayendo. Entre estas, o hacer comunidad, a comunalidad y a producción do común surge como una de las principales estrategias de descolonización del feminismo indígena, mas también popular, urbano, camponese. Como escrito por una autora, Vega, la comunidad no tiene que ser entendida como un espacio puro, justo, equitativo, alejado de la colonialidad, del machismo, de la violencia, de la exploración. Y una política comunitaria no implica un retorno a una forma de vida tradicional. Por lo contrario, identifica un proceso transformador y dinámico basado en la reproducción continua de la vida y de la trama comunitaria, como resistencia a las formas de destrucción, colonización y privatización de bienes comunes por Estados-naciones. Por tanto, la descolonización consiste en reapropiarse del derecho fundamental de las relaciones comunitarias, negadas en las democracias formales, basadas en la delegación y en el control del Estado. Entonces, un proceso que exige la deliberación autónoma y directa de los pueblos envolvidos en un territorio y que compartilhan actividades cotidianas y perspectiva futura. En particular, lo que Raquel Gutiérrez Aguilar dice es que lo comunitario, ella lo llama, debe ser entendido como una forma de reproducción de vida, una forma de autorregulación para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales de una comunidad, en que los valores y el principio, y aquí acho que está la cuestión ecológica también de la teoría de lo comunitario, de la comunidad, en que los valores y los principios de la reproducción tornan-se a base geradoras de formas alternativas de organización política y económica. En ese sentido, implica un proceso de politización y socialización de la reproducción radicalmente antipatriarcal. O sea, no significa que sean siempre las mujeres a hacer aquel trabajo de cuidado reproductivo, mas, por el contrario, una socialización de esas actividades como base de la lucha política y también como forma de transformar los nuestros modelos de lucha y de organizaciones políticas que son fundamentalmente masculinizados y no sustentables y que excluyen en sus prácticas sujetos que no pueden alcanzar un cierto tipo de hiperproductividad también en los movimientos políticos. En esta misma trayectoria, inserida a proposta política do feminismo indígena comunitario. No centro de análisis de esta proposta, la idea que la propia lucha indígena feminista debe colidir, debe enfrentarse con una forma específica de patriarcado, producida pelo encontro da dominación masculina imposta por la colonización, o heteropatriarcado, y aquella que existe ya en las formas ancestrales de las comunidades indígenas. Entonces, aquí también tengo un poco una crítica a una teoría decolonial por la que el patriarcado fue traído por la colonización. Ya existían formas también en comunidades indígenas de patriarcado, entonces la lucha feminista es también una lucha adentro de negociación, adentro de las comunidades mismas. Esa dupla raíz patriarcal hace que la decolonización no puede ser separada de una lucha antipatriarcal dentro de las propias comunidades, y basada en la autonomía y autodeterminación de las mujeres. Una lucha feminista que envolve la autodefensa y la creatividad de lo que Lorena Cabanal llama el territorio cuerpo y el territorio tierra, manifestaciones inseparables de la misma circularidad, Pois a terra é o que garante a vida dos corpos e os corpos, por sua vez, a manutenção da terra e do meio ambiente. Ambos sujeitos ao ataque da violência patriarcal, os territórios corpo-terra são a base das práticas políticas comunitárias, em que o humano e a natureza são aspectos integrados de um mesmo corpo interdependente e vivo, e onde homens e mulheres coexistem não como dualidade de gênero, mas como subjetividades políticas aliadas, entre outras. Isso significa que a ideia de autonomia proposta pelas feministas comunitárias não coincide com uma ideia de emancipação que coincide com a separação da comunidade, mas com a autodeterminação individual e coletiva das mulheres dentro da comunidade mesma, para transformá-la e para criar outras formas de comunidades emancipadoras. Finalmente, o último ponto para abrir a discussão é que a trama comunitária, como afirma Gutiérrez, não é um conceito, não é uma essência, não é uma realidade preexistente ou tradicional, mas uma forma que pode se encontrar diferentes analogias ao redor do mundo. Isto é, encontrar diferentes experiências que podem ser comparadas, se alimentar e se inspirar mutualmente. Pessoalmente, eu estou trabalhando sobre o ecofeminismo das mulheres curdas na região autônoma do Rojava, tentando analisar exatamente isso, as suas formas e significados da comunalidade dentro do maior projeto do confederalismo democrático, que é a proposta que o movimento curdo faz pelo Kurdistão, mas pelo mundo inteiro também. Mas a mesma coisa, essas mesmas analogias podem ser feitas também nos nossos territórios de vida, aqui em Portugal, na Europa. Então, eu queria acabar com algumas perguntas, tipo, quais são as nossas tramas comunitárias? As nossas formas de reprodução comum da vida? Qual é e o que é para nós o território corpo-terra? Que conhecimentos subalternos e invisibilizados podemos recuperar para gerar formas resistentes de autonomia contra a privatização dos recursos e dos serviços? E qual é o lugar das mulheres em tudo isso? E quais mulheres? Como criar alianças comunitárias entre diferentes gêneros, origem e classes sociais? Espero que essas perguntas podem abrir um pouco o debate político também sobre as práticas aqui entre nós. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria muito agradecer este convite, é uma excelente oportunidade de poder também trazer um bocadinho da minha reflexão, da minha tese para este fórum de debate e poder também tentar aqui fazer uma pequena articulação entre aquilo que é o trabalho teórico que nós tivemos na academia e uma necessidade de uma prática concreta e da construção de caminhos concretos. O meu nome é Irina Castro, sou estudante de doutoramento do Centro de Estudos Sociais. Eu esqueci-me que é uma pessoa a fazer tradução, peço desculpa, obrigada. Sou bióloga de formação, mas abandonei a biologia já há alguns anos para me juntar às ciências sociais e agora estou a fazer um doutoramento sobre o processo de subsunção da biologia ao capital através da história dos organismos geneticamente modificados. E como disse a Géa, sou companheira, somos companheiras não só da mesma faculdade, do mesmo centro de investigação, mas também da nossa prática ativista enquanto feministas na cidade de Coimbra. A minha apresentação é única e exclusivamente para uso educacional, não a apliquem, não a usem na prática. E tenho o título O Materialismo Ecofeminista, desde a dissidência científica, os contributos à proposta técnico-científica do ecossocialismo. O meu objetivo hoje era trazer um contributo ao ecossocialismo, mas também ao ecofeminismo, que vem desde aquilo que eu chamo as práticas dissidentes de mulheres da ciência, mulheres que trabalham na área da biologia, da genética, da teoria da evolução. Porquê a necessidade deste contributo? Porque, por vezes, nos próprios debates do ecossocialismo e nos próprios debates do ecofeminismo, abordamos as questões da ciência e da tecnologia, e, portanto, abordamos a questão da forma como produzimos os conhecimentos, demasiado focadas nos seus impactos. Não que isto seja errado, ela é importante, é uma estratégia importante, no entanto, esquecemos que falta uma discussão prévia que se relaciona com a forma como estes conhecimentos e estes objetos tecnológicos depois irão expressar e, portanto, irão se refletir no nosso quotidiano, na nossa realidade, no nosso ambiente, na nossa saúde. E, portanto, falar disto é falar como é que hoje o conhecimento é produzido baixo as lógicas de um sistema de produção capitalista. Porquê a dissidência científica? Porque eu considero que a dissidência científica é um lugar privilegiado para entendermos os mecanismos de coerção e inclusão do capital sobre as formas de produção de conhecimento, e estamos a falar aqui também tanto das esferas do capital-trabalho, mas também da forma como o capital utiliza e aplica estas formas, estes mecanismos sobre a ética, a ontologia e a epistemologia, ao mesmo tempo que nos permite explorar as suas contradições, através das contradições geradas pela forma capitalista de produção de conhecimento, entendermos as suas crises e, através das suas crises, entendermos como é que o capitalismo e a forma de produção capitalista se vai alimentando, se vai gerando, mas também encontrarmos pontos de reflexão e de resistência onde novas práticas ou diferentes práticas podem se desenvolver. Porquê as mulheres dissidentes? Porque a história da ciência é construída sobre as imagens de homens. E eu, se eu vos agora fizesse um conjunto de perguntas sobre, ou basta, não, vocês não precisam de responder, eu vou-vos só dizer. Teoria da evolução. Homens. Modelo heliocêntrico. Homens. Genética. Homens. A história da ciência é uma história construída sobre a figura de homens, homens brancos, homens do norte, dos grandes centros de poder, da mesma forma que, infelizmente, os estudos sobre a dissidência têm sido feitos também sobre estes homens. Pensemos Serralini, pensemos Chapela, pensemos nos homens que têm denunciado muitos dos impactos que temos sofrido, que sofremos por causa da aplicação de muitas tecnologias, e que são considerados as grandes figuras da dissidência, mas esquecemos que existe uma outra história da ciência e da dissidência que é feita por contributos de mulheres e que esses contributos geram não só uma nova história dos conhecimentos, mas também diferentes conhecimentos que são construídos desde uma perspectiva de género. Um segundo ponto, pelo que eu acho que é interessante falarmos em mulheres dissidentes, é porque estas mulheres, através das suas propostas, fazem uma crítica à forma específica da produção capitalista de conhecimento. Muitos dos problemas da dissidência masculina, vou caracterizá-la desta forma, é que ela fica muito surpresa às ideias de que isto é um conflito que existe entre saberes e académicos, e isto é entre teóricos. Enquanto que estas mulheres conseguem perceber que a sua teoria e a forma como elas o pensam está também relacionada na forma como o seu trabalho se relaciona com o capital. E elas abrem uma possibilidade de resistência. Abrem uma prática que já existe, que está em curso, e promovem uma alternativa. E promovem um compromisso que cada vez mais é necessário, de uma justiça cognitiva, de uma coisa que também é dita, ou melhor, um outro termo que é usado, de uma responsibility, a ideia de que existe uma ciência que pode ser hábil na sua resposta, que tem capacidade de resposta, que atua sobre os problemas concretos da vida e que constrói conhecimentos capazes de dialogar com outras epistemologias e formas de produção de conhecimento que não são as ocidentais, que não são as não modernas e que não são tecnológicas. E a primeira mulher de quem eu vos quero falar é bastante conhecida, que é a Rachel Carson. A Rachel Carson foi responsável para hoje entendermos o impacto que tem a produção da indústria química sobre o ambiente e sobre a saúde. Mas a sua crítica não ficou simplesmente fechada a uma crítica sobre os impactos ou sobre aquilo que era a ciência e as falhas do conhecimento. Ela deu-nos uma base para podermos questionar sobre os limites do conhecimento científico e do conhecimento técnico num mundo de sistemas complexos. Não nos podemos esquecer que a Rachel Carson é fundadora da ecologia, que a humanidade fez-nos questionar essa visão dominante de que a humanidade poderia obter controle e domínio da natureza através da aplicação da razão e de técnicas destrutivas, e fez-nos ver que, afinal, não podemos controlar o futuro através destes conhecimentos. O que é que lhe aconteceu? Foi suprimida, foi alvo de várias críticas, foi uma dissidente, tornou-se uma dissidente, foi acusada de coisas como radical, comunista, desleal e, claro, como mulher, de histérica e de ser lésbica. Hoje em dia, a Rachel Carson ainda continua a ser uma figura que está sob ataque. Nós às vezes achamos que estas pessoas estiveram só sob ataque nos anos em que produziram os seus conhecimentos, mas hoje em dia está a ressurgir uma nova narrativa de que a Rachel Carson é responsável, exatamente por ter questionado o uso dos pesticidas e o uso dos inseticidas, é uma das pessoas responsáveis pelos milhões de mortes por doenças como a malária, como o Zika. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que está a regressar uma retórica, está a regressar um novo argumento de que diz que, epá, a gente tem é mesmo que usar, porque os problemas que nós temos agora com este tipo de doenças são gravíssimos e mais vale usar os inseticidas, mais vale usar os pesticidas do que se realmente perguntarmos porque é que estas doenças ainda hoje estão presentes. A segunda pessoa é Lynn Margulis. A Lynn Margulis é uma teórica da evolução, uma bióloga também, teórica da evolução, responsável pela proposta da evolução pela simbiogênese, pela simbiose. O que é que ela diz? O que ela nos diz é que as forças evolutivas não estão limitadas às forças da competição e à sobrevivência do mais aptos, que é aquilo que nos diz o darwinismo, ou melhor, numa leitura honesta de Darwin, nos diz, na verdade, o neodarwinismo. Conjuntamente com Kropotkin, Lynn diz-nos, juntamente com Kropotkin e com a sua teoria da ajuda mútua, falhou-me este ponto, a Lynn expande o campo da teoria evolucionista e critica o neodarwinismo, paradigma que para ela resulta de interpretações capitalistas da teoria de Darwin, e onde ela também afirma que uma genética apenas focada nas leis de Mendel está destinada à criação de trivialidades. E hoje em dia nós podemos ver isso tanto com os organismos genéticos modificados, com as novas engenharias genéticas que estão a ser aplicadas, como é o exemplo dos gene drives. Foi acusada, obviamente, de ser neocriacionista e, como boa mulher, histérica, louca e todas aquelas coisas que nós estamos habituadas a ouvir, e foi ativamente ignorada por parte da academia, sendo hoje em dia reconhecida como uma das maiores, um dos maiores contributos à teoria da evolução, mas que mesmo assim não lhe é dado o devido crédito histórico que ela merece. A terceira mulher é Joanne Ruth Garden. Joanne Ruth Garden é também uma bióloga, conhecida pelo seu evolucionismo teísta e pelos seus estudos críticos sobre a teoria da seleção sexual de Darwin. Ela tem um livro muito interessante chamado O Arco-Íris da Evolução, onde ela faz uma crítica à seleção sexual de Darwin através de casos de espécies que ela observa enquanto naturalista, que não seguem os papéis sexuais tradicionais, onde o macho tenta impressionar a fêmea e a fêmea escolhe o parceiro. Para a Joanne, a teoria da seleção sexual é resultado da aplicação de conceitos egoístas, patriarcais e capitalistas das observações naturalistas. Propõe como alternativa uma teoria da seleção social, baseada na ajuda mútua, na diversidade fenotípica e sexual e na igualdade genética. As formas de supressão. Criticada por só se ligar às exceções e que, portanto, constrói uma teoria baseada nas exceções e não tem em conta o todo, é falso, e por promover uma agenda pessoal, porque a Joanne é uma mulher trans. A minha quarta mulher é Elena Álvarez Buia, bióloga mexicana. Os seus contributos científicos permitiram hoje construir um modelo matemático que nos permite entender o conceito de paisagem epigenética. É suprimida não por este trabalho científico que faz, mas por ser uma grande opositora aos organismos geneticamente modificados no México, onde ela tece uma crítica que tem tanto uma forma, que tem duas vertentes, uma interna à ciência, que tem a ver com as falhas epistémicas dos conhecimentos que estão na base da produção de biotecnologias, como uma externa, que é o próprio processo de subsunção da ciência ao capital. Formas de supressão da Helena. Entre ser chamada da nova Lichenko, ou várias variações, ou várias acusações de ser uma lichenkista, é também acusada de misticismo e bruxaria, porque quando trabalha com comunidades indígenas, utiliza recursos, utiliza os termos e as palavras dos recursos das comunidades para se expressar. E, portanto, é considerada uma promotora do xamanismo e da bruxaria. Graças a alguma justiça divina, se ela existir, será a próxima diretora da CONACYT, responsável pela política científica do México, e tem um projeto que irá obrigar a que, a partir do dia em que tome posse, todos os projetos que sejam desenvolvidos no México tenham como base de desenho o princípio da precaução, que eu acho que é uma coisa que nós andamos há muitos anos a lutar. Estas mulheres, através da sua dissidência, promovem um modelo de produção que denuncia, então, o colonialismo da ética capitalista, a misoginia e o racismo do algoritmo e a ocultação premeditada dos conhecimentos. Denunciam que a ciência que temos hoje está enraizada na ideologia burguesa. Elas sabem que a realidade existe tanto em si como ela é construída e que uma ciência anticapitalista tem de ser o estudo conjunto da ética, da ontologia e da epistemologia e das relações que se articulam entre humanos e não humanos na construção deste mundo. Elas fazem e demonstram que não precisamos achar que a construção de uma outra ciência é um projeto utópico. E é isso que muitas das vezes nos falha quando estamos dentro das discussões ecossocialistas e ecofeministas, é que achamos que temos que criar uma nova ciência de novo, de raiz do nada. Ela não é necessária, ela existe, ela está a ser promovida por estas mulheres, porque ela é uma prática que já existe e já existe há muitas décadas. Aprender com estas mulheres o caminho necessário para a construção de uma produção de conhecimento legítima e anticapitalista é uma urgência imediata de qualquer ecofeminista, de qualquer socialista. Vou abreviar só para aqui para encurtar, só porque tenho um pouquinho de tempo. Uma ideia que eu queria deixar é que elas também nos dizem que nós podemos ir um bocadinho mais longe, ou seja, elas também nos indicam, através do estudo das suas biografias e dos seus trabalhos, que o potencial científico que nós hoje em dia temos poderia ser muito maior. Aprendemos com Engels que a ciência e a técnica se inscrevem nas condições históricas, materiais históricas, mas também aprendemos com a dissidência que as condições materiais históricas são guiadas no tempo e no espaço pela ação da ideologia burguesa. Estas feministas materialistas que atuam dentro dos conhecimentos são uma possibilidade e um caminho para a reorganização de uma produção justa e justa na sua cognitividade. Então, ideias finais. A dissidência também tem uma vantagem porque ela não necessita de resolução por consenso. Como diz a socióloga Miriam Salum, a dissidência promove um quadro normativo de ciência que se desenvolve desde a comunidade em vez desta ideia deste gênio cientista puro individual. Uma ciência socialista será uma simbiose entre o pensamento ecológico e a crítica anticapitalista, feminista, materialista. E esta crítica acabará com as representações das aplicações puras de conhecimentos, de que a natureza é passiva e de que a técnica vive acima das diferenças políticas e sociais. E só para terminar, queria aproveitar o momento em que estou aqui com vocês para fazer uma denúncia. Podes. Okay. E duas palavras muito brevemente. Se eu falar-vos sobre o projeto Target Malária, é um projeto que está a ser financiado por um consórcio internacional cujo grande financiador é a Fundação Melinda Bill Gates. O objetivo é o desenvolvimento de um mosquito geneticamente modificado através de uma técnica de engenharia genética que permite a transmissão da característica ao longo de gerações, os chamados gene drives. E este mosquito está a ser prometido ao mundo como sendo a resolução para as grandes epidemias que têm como fontes de transmissão o vetor mosquito. Está a ser feito um ensaio agora no Burkina Faso onde nós tivemos conhecimento que, além do próprio desenho do projeto não ter como objetivo atuar sobre a malária, portanto, é exclusivamente uma libertação de mosquitos transgénicos para fazer ensaios para futuros mosquitos transgénicos, estão a pagar 70 cêntimos de dólar a pessoas para se exporem à picada do mosquito. E, portanto, estão basicamente a expor pessoas à possibilidade de apanharem malária ou outro tipo de doenças que são transmitidas por estes vetores, com a compensação de 70 cêntimos de dólar por hora. E era isso só que eu vos queria deixar dizer. Obrigada. Aceitamos questões, críticas e chocolates. Bom, eu acho que assistimos a umas apresentações extremamente provocadoras, no ótimo sentido da palavra, e que podem ser muito profícuas para este debate que vamos ter agora a seguir. Mais perto. Mais. E então, ia-vos perguntar quem tem alguma questão, alguma dúvida ou algum suporte. Sim. Eu tenho algumas questões. O método científico em si, o tradicional, funciona, e nós vemos que funciona. O problema é quando ele é desviado por bias intrínsecos nas interpretações dos próprios cientistas. Mas todo o conhecimento que nós temos, que é bom, tipo o nome de morrer de gripe ou antibiótico, vem de uma base científica forte que já foi testada ao longo de séculos, não, nós já começámos a ter ciência por isso, século XX, mas sim, pronto, por aí. Agora, há aqui coisas que não são verdade, tipo a história dos alimentos geneticamente modificados, a base científica é sólida, tem vindo a ser feita já de várias maneiras ao longo de também, esse sim, séculos e milénios, e nós selecionámos a culpa, que é excelente, para ter um próprio e outro tipo de coisas. O resultado final é idêntico. Não. Se faz agora, por exemplo. Deixem falar. Eu também não sou exatamente leiga, tenho formação em bioquímica, em física e ensino veterinário. Portanto, eu sei como é que a ciência funciona. Agora, o resultado final é provavelmente idêntico. E já há alguns sítios, especialmente na Holanda, em termos de agricultura experimental, já se chegou à conclusão que, na verdade, é mais fácil fazer seleção intensiva num curto espaço de tempo do que fazer injeção de genes e modificar geneticamente a coisa. Porque o resultado é o mesmo, só que é mais rápido e não tem tantos problemas de acreditação e de legislação. Pronto. A minha questão é só: porquê falar da dissidência das mulheres na ciência e não falar. Nos homens? Não, de todo. Tipo, não estou dentro de frente nem nada, Nóbulas, mas fizeram ciência por Igor e vai ver, certamente também não sabe nada. Está mais provado que o que ele fez, pelo menos no primeiro, o do glifosato eu também vi e não pareceu ter nada de mal. Mas o primeiro é uma bandalheira. Mas a questão é que tipo, nós temos que saber diferenciar a boa ciência da má ciência, independentemente se elas têm lá mulheres. Sim, estou a acabar. Independentemente se são mulheres ou não homens, o problema que tem acontecido ao longo dos anos é que, apesar das mulheres fazerem pela ciência e sempre terem feito pela ciência, têm sido afastadas da discussão científica, e como o caso da Nobelessa de Rosalind Franklin, e da senhora que descobriu o espectro das estrelas. E isso tem sido sistemático. Eu acho que esse é o verdadeiro problema, que não é o problema das mulheres na ciência científica, é o facto das mulheres que saem da ciência, é considerado por si só uma dissidência. E nós gostamos da ciência. Obrigada. Ou respostas também. Nós temos quatro. Biológica. E eu também. Então, eu queria fazer uma pergunta. Por acaso, eu estava mesmo com vontade de fazer isto desde o princípio. E esta nossa companhia ainda não é oportunidade para isso. Eu acho que houve aqui duas ideias que ficaram, se calhar, pouco claras para quem esteja a ouvir pela primeira vez. E eu vou usar um termo à moda antiga, que é: há ciência, ponto, ou há ciência para algumas pessoas e para alguns interesses e ciência engajada? Era essa a questão da ciência engajada e a ciência para a sociedade. Era essa a questão que eu queria pôr. Número dois, que se calhar explicassem ou dessem o vosso ponto de vista sobre o que é a diferença entre feminismo e mulher. Porque uma coisa realmente é ciência feita por mulheres e outra coisa é ciência feminista. Há homens a fazer ciência feminista e sou muito bom. Acho que é a minha opinião. Bem, acho que é exigir vocês. Mais ninguém tem perguntas? Tem certeza. Não só perguntas, também na... comentários, reflexões, seja. Eu depois também ia pedir à Geia que referisse um pouquinho, muito brevemente, o caso que eu estou cheia de curiosidade sobre as mulheres de Rojavias e essa pesquisa que ela fez e o que é que ela pode já adiantar. Infelizmente, eu cheguei no comentário de sua discussão, eu estava acompanhando, depois eu precisei esfriar um pouco a cabeça para fazer uma tradução. Então, talvez, se tenha falado, eu não ouvi. A minha questão é um pouco sobre mais a questão colonial mesmo, a questão colonial e feminista. Muitas vezes eu vejo dentro da academia um problema que a reflexão de base já é muito eurocêntrica. Então, como podemos fazer, óbvio, eu venho do Brasil, né? Também tem um sotaque para algumas pessoas conseguem identificar, mas mesmo em países do sul global, podemos dizer que a própria ciência é muito eurocentrada e tem um vácuo muito grande entre o pensamento, né, dos povos nativos e o pensamento acadêmico. Não sei se existem pistas que podemos ter até para quebrar um pouco esse vácuo e começar também a ter reflexões que sejam até muito menos centradas, de uma maneira descentrada aqui também. Pronto, pode ser uma forma de reflexão e também mais feminista. Não necessariamente que anticolonialismo é feminista, mas... Mais alguma questão? Ou fechamos agora aqui esta primeira volta? Fechamos, acho que já é muito. Nós temos, peço desculpa que eu fui de rojo ali, nós temos que acabar às 6. Que horas são? 5 e 10. Desculpa? 5 e 10. Nós temos muito tempo para fazer aqui um debate tranquilo e acho que era bom porque eu tinha para mim realmente que este painel ia ser um que ia levantar maior polémica. e não falhei. Mas está cheio de gente e isso não é nada polémico, é muito bom. Portanto, ia-vos passar o sorvete e esperar então os vossos comentários, está bem? Para seguir, fazíamos uma segunda volta. Sim. Obrigada. Eu vou responder com toda a honestidade que partilhamos. Apesar de tudo, acho que partilhamos as mesmas formações, temos a mesma educação. Frequentamos também, vimos das mesmas áreas disciplinares. Aquilo que nós aprendemos na universidade, que é o método científico, não é o método científico. O que nós aprendemos na universidade são técnicas. Nós não temos a mínima ideia do que é o método. Nós não temos, hoje em dia, nas nossas universidades, disciplinas que sejam capazes de nos fazerem entender o que é o método, o que é a teoria, o que é a ontologia, o que é a epistemologia, o que é a ética. E esse é um dos grandes problemas e um dos grandes problemas deste debate. É que nós temos uma formação que é uma formação tecnificada. É uma formação que não nos faz pensar e nem nos faz questionar aquilo que são os próprios conhecimentos que nós estamos a aprender. E eu falo isto desde quem aprendeu a biologia desta forma e teve que sair da biologia para aprender biologia. Porque a biologia não é sobre nós e fizemos um antibiótico. O método não é fazer um antibiótico. O método é a forma como nós racionalmente vamos organizar todo o trabalho de uma disciplina e como vamos orientar tudo aquilo que vão ser os produtos que vão sair dali. O que é que nós temos que também ter em vista? que quando nós produzimos objetos que nos vão ajudar a avançar no nosso campo disciplinar, porque nós usamos instrumentos, nós não somos mágicos, não estamos simplesmente a misturar coisas e as coisas acontecem de forma mágica, nós temos aparelhos com os quais nós vamos medir, com os quais nós vamos ver, com os quais nós vamos percepcionar os diferentes fenómenos. Esses aparelhos guiam a nossa investigação e são determinantes da forma como nós vamos continuar a fazer o nosso caminho. A partir do momento em que nós adotamos um modelo de gene, ou adotamos um modelo dupla hélice do gene, e a ideia de que os genes podem ser cortados, manipulados, alterados, de forma reducionista, todos os objetos tecnológicos que nós vamos criar a partir daqui vão ser sempre a reprodução desta ideia. E esse é o grande problema dos organismos geneticamente modificados. É que os organismos geneticamente modificados funcionam, na teoria, dentro de um laboratório. Não funcionam na realidade da complexidade que é o mundo. E isso, hoje em dia, temos na epigenética. A epigenética já é uma disciplina que não é de agora, vem desde os anos 50, foi suprimida e subalterna enquanto o modelo hegemónico da dupla hélice se tornava dominante, e se começava a construir também um projeto político, que era o projeto do mapeamento do genoma humano. E agora que nos debatemos e que nos enfrentamos com os problemas que os organismos geneticamente modificados trazem para a conservação do polo genético, principalmente no caso que eu conheço melhor, o do milho, tu vês que esta técnica falha. E, portanto, os organismos geneticamente modificados não são, de forma nenhuma, a mesma coisa que a seleção que foi feita através de práticas de cultivo, de cruzamento, que fazem parte das nossas tradições. E há uma forma muito interessante também de nós vermos isto, que é porque é que surgem os organismos geneticamente modificados? E como eu estava a dizer, estas feministas têm uma vantagem que elas não desarticulam a teoria da política, que é uma coisa que nós também não podemos fazer na biologia. Nós não podemos desarticular o método da política, nós não podemos desarticular a teoria da política. O organismo geneticamente modificado surge porque o capital não conseguia acumular da forma como queria acumular sobre os sistemas agrários. Ele precisava de fazer uma coisa. Ele precisava de pegar nas sementes e romper com a dualidade da semente. A semente é grão e semente. Quando nós falamos em semente, ela é grão e semente. É tanto aquilo que tu vais pôr na terra para produzir, como aquilo que tu vais comer para reproduzir a tua força de trabalho. A engenharia genética permitiu fazer o quê? Romper com esta dicotomia, com esta dualidade, por assim dizer, com esta dialética que existe natural, e apropriar-se de um lado, que é o lado, basicamente, da semente. Deixa-te o lado da reprodução, mas apropria-se da semente, apropria-se da tua produção. E, portanto, isto não é, de forma nenhuma, o mesmo tipo de organismo que o organismo que é produzido pelas comunidades, pelos camponeses ao longo de séculos e de várias gerações. Para além disso, estamos a mexer com coisas muito mais complicadas do que só a ideia de que um gene pode ir para um lado e para o outro. Os gene drives demonstram hoje em dia isso. A própria investigação que está a ser feita está a ser muito questionada pelas pessoas que estão a fazer os gene drives, porque consideram que ainda é demasiado cedo para já estar a colocar este tipo de produtos tecnológicos no ambiente. Era necessário muito mais experimento, muito mais trabalho de laboratório, muito mais e a aplicação do princípio da precaução, que não está a ser e que está a ser impulsionado por causa da indústria. O Serralini. Quem é que nunca escreveu um mau paper? Quem nunca escreveu um mau paper? Quem nunca cometeu um erro? Quem nunca teve um lapso? É porque não é cientista. E a questão é essa. É que nós fazemos uma ciência que é só feita de sucessos. E que é uma tentativa só de se fazer de que este caminho é sempre um caminho lindo e magnífico de progresso e o infinito é mais além. E não é assim que a ciência funciona. A ciência é feita de imensos retrocessos, a ciência é feita de imensos erros. Os cientistas cometem erros e as pessoas têm que ter a humildade de reconhecer esses erros. E ele reconhece. Há uma diferença, sim, entre uma boa ciência e uma má ciência. Aquela que eu considero é a boa ciência, aquela que é responsible, responsibility. Aquela que é capaz de responder àquilo que são os problemas concretos da realidade e que consegue articular-se com eles. Por exemplo, não faz sentido que um projeto como o Target de Malária, que está a desenvolver um mosquito geneticamente modificado para fazer frente ao controlo de doenças como a malária, não tenha epidemiologistas, médicos, profissionais de saúde, nem sequer um enfermeirozinho. Porque a questão das mulheres? Há mulheres que fizeram contributos, sim, mas eu aqui estou a dar uma perspectiva, de uma ciência que se quer além da ciência moderna. Há mulheres e homens subsumidos à ciência, há mulheres e homens subsumidos a uma ciência capitalista. Estas mulheres, o que elas estão a dizer é que é possível, através da sua dissidência, construir um outro projeto de ciência, um projeto anticapitalista, um projeto onde aquilo que orienta a produção de conhecimento não é a obtenção do lucro, não é a criação de objetos tecnológicos que vão trazer dinheiro para grandes empresas, mas uma ciência que vai procurar caminhos e que vai explorar possibilidades que não têm em conta as formas ontológicas, epistemológicas e éticas das diversidades, das multiplicidades de saberes que existem no mundo. Há ciência engajada e há uma ciência... Se há ciência engajada... Concordo. Se eu concordo com o que você... É uma coisa boa. Eu vou olhar momentaneamente para a minha orientadora no fundo da sala. Queres mesmo a minha opinião? Claro, queria. Pá, eu vou dar a minha opinião, assim, ainda não trabalhada, ainda só pensada. Eu acho que há uma coisa chamada ciência-sociedade que está a ser manipulada e que está a servir exatamente para manter separados estes dois mundos. Acho que tem existido historicamente um esforço, e esse esforço tem sido um esforço, arrisco-me a dizer, revolucionário, de efetivamente criar este engajamento entre a ciência e a sociedade, mas que tem sido sempre cooptado por discursos dominantes, pela ideologia burguesa, para manter a separação entre aquilo que é os experts, os que sabem, e o resto das pessoas, mesmo quando parece que as pessoas estão a ser envolvidas. E quem já foi expert, ou quem já foi skateholder, ou quem já foi, ou quem já participou nestes grandes eventos europeus que se organizam volta e meia no Parlamento Europeu, onde dizem que vão chamar toda a gente para nós fazermos um processo participativo e colaborativo para a nova política sobre a diversidade genética na Europa, apercebe-se facilmente que aquilo é só retórica, é só paleio, não há... Portanto, é preciso ter algum cuidado quando, eu considero que é preciso ter algum cuidado quando pensamos o que é que significa esta relação ciência-sociedade. Ela é possível, eu acho que estas mulheres dão esses caminhos, mas também não podemos simplesmente adotar qualquer coisa que nos apareça como sendo isto é um método participativo, então isto vai ser tudo democrático e justo. E acho que esta é a minha opinião. Então, eu só queria dizer uma coisa em relação a esse discurso sobre a ciência. Não sei nada sobre as ciências duras, biológicas, então vou falar ciências como produção de conhecimento, ciências sociais também. Feminismo ou mulheres, eu acho o feminismo, ou seja, uma das coisas para mim mais importantes que o feminismo falou sobre a produção de conhecimento, que acho pode ser banal, óbvia, mas a questão do posicionamento, ou seja, de expressar, de explicitar cada vez que uma pessoa produz conhecimento, do que lugar fala, quais são os seus privilégios da que fala, quais são as comunidades que permitiram a essa individualidade de ter um específico conhecimento, então imediatamente coletivizar algo que não pode ser individualizado. E isso claramente é um problema, ou seja, eu vejo também na produção nossa, obrigatória na academia, em que a gente tem que citar só textos escritos e não as falas orais. Realmente o que eu produzo é um produto de todos os momentos informais em que a gente fala depois das conferências, em que a produção do conhecimento desde as casas, desde as ruas. Então, tudo isso, para mim, é um processo feminista de descolonização dos saberes, que tem que entrar no lugar de produção de conhecimento. E não é o resgo de relativismo. Ah, então, você fala só para você mesma. Eu acho que só desde as diferenças explicitadas podemos construir unidades e conexões, como falam os zapatistas, ou seja, diferenças que nos unem, a unidade dentro das diferenças, uma ciência onde quepa muita ciência. Só explicitando, acho, estas contextualizações e posicionamentos quando se toma a palavra, é que podemos encontrar caminhos comuns. E isso é um desafio que tem que ver também com o que você falava, ou seja, sobre como descolonizar um saber que é monolítico, que é dominante, não só na Europa, mas também que coloniza todo o espaço em que chega. E sobre isso eu não tenho uma resposta clara. Eu também, na minha experiência, estou tentando, como dizer, não somente, acho que não é somente uma questão de inclusão de outras subjetividades dentro da academia, mas é a partir dos nossos privilégios, ou pelo menos do meu, como pessoa branca, da Europa, de uma classe média que tem tido possibilidades de viajar, explorar outras lutas e tal, estar nessas lutas, acompanhar essas lutas, mover o meu corpo dentro desses espaços de autoformação, de produção de autonomias, dentro desses movimentos, sabe? E tentar fortalecer com os meus próprios, as minhas próprias possibilidades, esses caminhos de autonomias, que podem ser também caminhos de produção de outros espaços de produção de conhecimento. O conhecimento não se faz só nas universidades. Eu acho que tendriam que proliferar também na Europa lugares autônomos, autogeridos de produção de conhecimento, que descentralizam a universidade como único lugar, como dizer, legitimado para fazer isso, também porque também os centros de estudos mais que se propõem como mais progressistas e alternativas, alternativos ficam sendo cooptados por uma lógica neoliberal de produção individualizada e competitiva do conhecimento. Então, tipo, realmente descentralizar esses lugares e, no mesmo tempo, uma minha tentativa é um pouco de ser um canal de tradução dentro da mesma academia dos assuntos que as mulheres curdas e outras e também outras lutas dentro da Europa mesma, digamos, marginalizadas e que não têm um lugar e um reconhecimento dentro da academia, podem ter lugar também convidando as pessoas, não só sendo eu a tradutora destas práticas, mas tentando convidá-las, tentando também reconhecer os conhecimentos que se produzem, digamos, fora da academia, fora desses espaços, como filosofias, como conhecimentos próprios, porque uma das críticas é, bom, a teoria se faz na Europa e as práticas são, por exemplo, na Latinoamérica. Então, desde aí não surgem teorias que podem servir, que podem ser de alguma forma universalizada no resto do mundo. Só Foucault pode ser lido em todo o mundo, mas Silvia Rivera Cusicanchi não, porque não, ela fala desde Bolívia. Então, também Foucault fala desde a França, mas se estuda em todo o mundo. Então, realmente começar a dar uma dignidade de teorias contra-hegemônicas e realmente mobilizáveis, não sei como se diz, em todo o mundo, desde esses lugares, como no caso, por exemplo, do Kurdistão. Eu acho que o desafio, para mim, mais interessante do confederalismo democrático, que é um pouco a proposta, que eles dizem, um paradigma alternativo de organização da vida, de produção de conhecimento, até da ciência. E o desafio deles é realmente de não só dar uma resposta às necessidades das comunidades que não são só curdas, mas yazidas, turcomenas, árabas, que vivem nessa região do Rojava, do norte da Síria, mas também de dar, digamos, uma proposta de método e de coordenação entre todas as lutas do mundo, através da ideia da confederação de diferentes autonomias, comunidades, movimentos sociais, ou seja, que pode-se encontrar uma forma de articulação transnacional a partir das propostas deles. E, sobre o Kurdistão, se tens uma pergunta mais específica, eu começo a falar sobre... Senão, não acabo nunca. Vamos outra vez passar por uma segunda volta de perguntas. Eu tenho mais ou menos uma pergunta e vou tentar fazer uma espécie de introdução à minha pergunta, porque também tem a ver um pouco com a minha falta de capacidade de dar resposta ou acompanhar todo e qualquer debate que vai aparecer nos feminismos, que é mesmo quase impossível. Eu percebo mais ou menos a dúvida, barra reflexão, barra questão que a moça estava a perguntar sobre a ciência tão. Uhum. E percebo isso por um motivo muito específico. Eu cheguei à conclusão, ou seja, consegui sair da análise meramente economicista do capitalismo há relativamente pouco tempo. Então, quando nós falamos sobre capitalismo, quando nós falamos sobre neoliberalismo, sobre esses ismos todos que alguém disse há bocado, nós temos a tendência de ver sempre a faceta económica, ou seja, quando nós vamos sentar para falar sobre o capitalismo, quase nunca o debate, a conversa, é posto na ótica do que é o capitalismo enquanto todo. E isso acontece principalmente porque a academia ela é pensada dessa maneira. Quando eu descobri Marx, por exemplo, eu sou marxista, eu descobri Marx desmembrado. Eu descobri que Marx tinha uma parte, eu estudei literatura também, na literatura, descobri que Marx tinha uma parte na economia, uma parte na sociologia, mas, como nós devemos perceber, eu consigo identificar e estudar um braço como braço, uma perna como perna, mas para nós compreendermos a realidade em si, temos de ter noção do corpo pelo completo. Então, obviamente, eu só consegui chegar a alguma conclusão quando comecei a perceber a realidade de outra maneira. E isso tudo porquê? Porque a maior parte das pessoas, quando ouvem falar desses conceitos todos, realmente ficam um bocado confusos sobre como assim o capitalismo é uma série de discursos. E é uma série de discursos, eu acho, mais ou menos, não sei se eu percebi a apresentação da Irina no todo, mas acho que é basicamente isso. Quando tu tentas direcionar a ciência ecofeminista ou feminista como distanciamento dessa noção que nos vende uma certa realidade, como, por exemplo, como estava a falar há bocado, do estilo de vida biológico ou estilo de vida vegan, que é tudo um marketing, uma espécie de nicho de negócio, as pessoas sentem-se um bocado confusas. Isso para quê? Por fazer uma pergunta que eu tenho andado a pensar há absolutamente pouco tempo, sobre um conceito que eu acho que... Eu não sei como é que se chama. Gea. Falou há bocado, que é a questão do patriarcado capitalista. Eu tenho andado a pensar sobre o patriarcado porque eu tenho certas dificuldades em compreender o patriarcado como um sistema autónomo ou alguma coisa que exista distanciado do capitalismo. Até agora, a única percepção do patriarcado que eu consegui ter foi resquícios de maneiras de viver ou de sistemas sociais e económicos que têm existido, que ao chegar o capitalismo, de alguma maneira, teve que se fundir para continuar a existir. Então, eu só queria saber de vocês o que é que significa essa questão do patriarcado capitalista em si, dissociado. Fez sentido? Associado, não dissociado. Associado, aliás. Uhum. Fez sentido a pergunta? Sim, é isso. Ok, é isso. Olá, sou a Rita. Eu queria só deixar um comentário, talvez sirva como continuação para o debate, que de alguma maneira entendo aqui que talvez a ideia de uma ciência feminista tenha a ver também com a forma como vocês as duas estão juntas neste painel. Ou seja, uma ciência que passa pela escuta de posições de fala não vistas, não escutadas, não pensadas como parte da ciência. E aqui estou a falar especificamente também das questões indígenas, não é? Nós sabemos que no Brasil, por exemplo, país onde eu vivo nos últimos anos, Existem inúmeros projetos ligados à produção de conhecimento indígena e à sua relação com as universidades, com a questão da propriedade intelectual sobre esses conhecimentos, etc. E normalmente esses conhecimentos não são considerados ciência. Né? Portanto, eles são problemáticos para a ciência. Não, eles são orais, são comunitários. E eu acho interessante nós pensarmos aqui a junção destas duas falas com a ciência feminista, uma ciência feminista, não é? Que, na verdade, parte por ter um processo de escuta e, por outro, por criar paisagens problemáticas, não é? E aqui eu estou a pensar um bocadinho na Stengers, que desde estas paisagens cosmopolíticas em que nós, para pensarmos a psiquiatria, precisaríamos de pensar o limite dela com o caso, por exemplo, da etnopsiquiatria, não é? E então, por exemplo, este debate sobre os OGMs, eu achei interessante o exemplo da COVID, porque, de facto, para mim, é o paradoxo, o maior paradoxo possível é pensar que é a mesma coisa, não é? Que um processo de seleção é igual a um processo de intervenção sistemático, em que se acaba com, justamente, um processo temporal muito importante, que é este dualismo que tu falaste entre grão e semente. Então, acho que parte da resposta já está aqui, ou seja, nós não precisamos assimilar nenhuma resposta final. É apenas este contágio, esta aproximação e escuta de posições de fala muito diversas, para que a ciência não seja uma, mas sejam ciências. Chegue mais para a frente. Sim. Queria que me esclarecesse primeiro, para não colocar mal a pergunta, se percebi, você fez uma crítica ao romper do dualismo grão-semente e critica, segundo eu entendi, criticou os organismos geneticamente modificados? Sim. É isso? Sim. Percebi bem? Sim, percebeu. Portanto, criticou esta tentativa de roubar o dualismo de grão-semente e os organismos geneticamente modificados. Bom, eu acho que essa ideia, depois eu fiquei alertado, é um pouco contraditória. Já que pensamos aqui em ecofeminismo, acho que essa ideia é um pouco contraditória com alguma filosofia feminista. Vou explicar melhor. Portanto, você critica aqueles que querem romper com os dualismos de grão e semente. Critica que os organismos com a dialética de nascimento, os organismos geneticamente modificados, e diz que estamos a mexer em essências, em coisas que um gene pode ir, ou seja, estamos a mexer com coisas, escrevi, com coisas em que um gene pode ir para um lado e outro para o outro. E você criticou o facto de não terem em conta formas ontológicas dos seres geneticamente modificados. Olha, o transgénero faz-me também lembrar um pouco que se possa criticar com a ideia do... Repare, os feminismos têm uma certa abertura a um... Assim como há uns... Aqui vê-se a crítica aos dualismos, mas no feminismo há uma crítica ao dualismo e essa crítica é aceita e é desejada e é aprovada. Ou seja, a filosofia feminista tem em conta que o ser humano não se reduz, não há, basicamente, em dualidade masculino e feminino, que as pessoas não há uma essência totalmente masculina, que não há uma essência totalmente feminina, e a própria filosofia feminista tem em conta que não há uma mulher, do ponto de vista essencialista, substância de mulher é isto e homem é aquilo. Portanto, se tivermos em conta que devemos aprovar e concordar, isto para ser breve, devemos ter uma abertura a um horizonte para além do justamente masculino e feminino, que há elementos feministas no masculino e elementos masculino no feminino, que não são tão, assim, tão separáveis, não entendi o que é que você criticou. Estou a lembrar já os transexuais, que já é também um organismo geneticamente modificado. Os transexuais. Não sei muito nisso, mas por isso. Peço desculpa, estou aqui ao. O que eu percebi é que, desculpa, não percebo muito dessa, não é a minha área, mas a ideia é que há uma certa modificação do órgão, há uma liberdade das pessoas para, de certo modo, para uma abertura genética no seu próprio corpo, e não entendi como é que você concebia a abertura ao... essa abertura à filosofia do género, não é? E que no campo da biologia já não se possa abrir esse horizonte da separação. Entenderam? Boa tarde. É assim, eu penso que só vou fazer um pequeno comentário antes da pergunta, muito rápido. O acabar com toda esta cadeia alimentar através do processo geneticamente transformado é tirar a autonomia dos produtores. É tirar a autonomia dos pequenos agricultores, é destruir-lhes a vida e torná-los reféns das grandes empresas. Depois queria fazer uma segunda pergunta. Até que ponto as ciências sociais, muitas vezes, não se estão a transformar em formas de estudar cientificamente como controlar de forma massificada o pensamento de um coletivo, disse. Olá, eu sou a Margarida, sou parte do Oceano Livre, trabalhamos sobre a migração mais profunda. Não é bem uma pergunta, mas eu gostava que se calhar elaborassem, se quiserem, sobre a questão, porque tu falaste do espaço do commons como um espaço de reprodução e autorregulação da vida. Eu estou muito interessada em pensamentos interescalares que passam do corpo-território à questão planetária, e eu gostava que se calhar relacionasse a ideia de extração e reprodução, se quiseres falar um pouco. Estava a pensar que muitas das perguntas e das respostas possam ganhar uma nova luz se, em vez de palavra por palavra ciência, substituímos por tecnologia. E de pensarmos o que é que pode ser, o que é que podem ser tecnologias feministas. Olá, eu sou professora e sou uma professora socialista, sou uma professora feminista e tento explicar isso sempre aos meus alunos, sou grevista e digo sempre, claro que vou fazer greve, nós temos todos de lutar, mas lá está, sou o marco do capitalismo, os miúdos, não só os graúdos, mas os miúdos estão completamente ligados e o sonho deles ao fim de semana é ir para o centro comercial. O sonho deles é ganhar dinheiro para ter a vidinha que eles querem. Não querem ser professores. Não querem vir ao fim de semana para encontros destes. E a minha questão é só, tentando fazer chegar a ciência, o discurso científico, o discurso tecnológico, aos meus alunos, como é que vocês definiriam, como é que eu digo a um miúdo de 15 anos, ainda por cima os meus alunos são quase todos alunos em risco, são os alunos que têm famílias desestruturadas, são os que são excluídos pelo sistema capitalista, mal sabem ler, mal sabem escrever, apesar de terem entre os 15, os 18, os 20 anos. Então, quando eu chegar na segunda-feira à escola, como é que passamos do paleio, aqui não é paleio, mas do paleio, dos tais encontros no Parlamento Europeu, que se diz que é para chegar a todos, mas não chega. Por favor, digam como é que eu explico de uma forma rápida e motivadora aos meus alunos o que é o ecofeminismo. O ecossocialismo, acho que consigo. E, aliás, pergunto eu, se o ecossocialismo funcionar a sério, é preciso dizermos ecofeminismo? É que, na minha perspectiva, o ecossocialismo, obviamente, que inclui o feminismo. Inclui o eco, é preciso o tempo, e isto é contra o capitalismo. Portanto, para mim, obviamente, ecossocialismo inclui o ecofeminismo, mas lá está, como é que eu distingo, como é que eu faço chegar tudo isto aos meus alunos, para eles, aos meus alunos, às funcionárias da limpeza da minha escola, lá está, e depois teríamos de falar também aqui em racismo, as funcionárias da minha escola, as senhoras de limpeza são quase todas são 99%, nem sei se são africanas, se já têm a nacionalidade portuguesa ou não. Portanto, quando as professoras vão embora, as professoras, ao burguesas, ao classe média, chegam as funcionárias de limpeza, que todos os dias me conferem, a vida delas é terrível, são mesmo vítimas muitas de violência doméstica, não podem fazer greve, não podem fazer nada. Como é que pode ser o meu discurso para essas mulheres e para os filhos delas, a quem eu tento ensinar? Obrigada. Não temos o dia todo para responder. Seria excelente, não era? Também não ajudas do público, quem quer responder, que não seja uma só nossa. Eu ia perguntar se alguém quer responder alguma das perguntas que foi feita. Total. Era uma técnica que eu estava a ver se conseguia aplicar depois para fazer doutoramento, mas já vi que isso se faz sozinha. Eu vou ser dura. Ao companheiro que veio aqui colocar uma questão bastante complicada, desorganizada e um bocadinho ofensiva, eu não vou responder. E não vou responder porque eu acho que o companheiro precisa de ir pensar um bocadinho. Antes de fazer este tipo de intervenções neste tipo de espaços. Bárbara, epá, tu puxas o Marx que há em mim. Tu sempre o fizeste e continuarás a fazer, e isso é ótimo. Pronto, nós já nos conhecemos há algum tempo e tu sabes, pá, eu pelo menos eu separo, para mim, capitalismo enquanto base da relação da organização económica e a ideia, as realidades ou a venda de realidades pertencente à parte da ideologia burguesa. Okay? Portanto, eu quando falo na ciência capitalista, tenho por um lado a análise daquilo que são as bases marxistas, como Marx analisa, não é? a economia e as relações económicas, mas também tenho em conta, e por isso é que eu introduzo a questão da ontologia, da epistemologia e da ética, que se relacionam com a questão da ideologia burguesa. O que é o patriarcado capitalista? Não sei. Acho que é muita coisa. Em diferentes momentos históricos, em diferentes contextos, exprime-se de muita forma, porque este patriarcado capitalista é também um patriarcado capitalista, como a Adjeia também dizia, que é também colonial, também homofóbico, ou seja, há muita, acho que depende muito dos contextos em que ele se desenrola, mas vou ficar com a nota, vou pensar sobre isto, porque é uma boa questão, que eu não a tenho resolvida, e quando conseguir ter uma coisa mais clara para dizer sobre o que é que eu consigo entender como sendo o patriarcado capitalista, depois poderia explicar, ou poderia partilhar contigo a minha perspectiva e tu a tua com a minha. A pergunta que fizeram sobre a questão se, quando estamos aqui a ver também uma perda de autonomia por parte dos agricultores, obviamente, e se as ciências sociais também servem como forma de controlar ou como saberes que controlam pessoas. Obviamente, sim, concordo. É isso, concordo. Acho que a resposta é sim. Tecnologias feministas. Vou para casa pensar. Não, estas pessoas já me colocaram assim aqui um conjunto de perguntas que me deixaram assim aqui um bocado já cansada e já meio confusa. Eu já não sei, eu nem por mais eu escrevi, eu estou super desorganizada e já está tudo completamente perdido. Eu vou ficar com estas últimas perguntas às quais eu não consigo encontrar resposta imediata para pensar sobre como explicar o que é o ecofeminismo e o ecossocialismo de forma muito sucinta. Infelizmente também não tenho essa capacidade, não consigo dizer. Seria falso da minha parte dar assim uma definição. Mas consigo dizer o que é ciência. E se alguém quiser explicar o que é que, por exemplo, o que é que seria uma ciência ecofeminista, nós poderemos dizer que seria uma ciência que não tem fé em ser ciência. Então, sobre o patriarcado capitalista, bom, também, né? Nunca tem definições universais, não é? Mas, bom, muitas das ecofeministas, as autoras que citamos, falam exatamente disso, ou seja, que o patriarcado é, de alguma forma, a origem, não podemos dizer se cronológica, mas de alguma forma é a base sobre que se constrói a exploração capitalista, porque como dizer, o dualismo de gênero, as hierarquias do gênero fazem que exista uma invisibilização de um trabalho, uma exploração de um trabalho, que é aquilo das mulheres, que é aquilo do... ou seja, das pessoas que não têm acesso ao trabalho masculinizado, salariado e tal. Então, que... Ou seja, é mesmo a como dizer... Que o patriarcado é uma forma de organização do trabalho que, digamos, se expressou no capitalismo na sua evolução histórica também. Então, acho que é mesmo isso, ou seja, que não podem ser disjuntas estes dois sistemas de opressão. Claro que se podem fazer enfoques sobre uma sua manifestação histórica, contextual específica, mais sobre a economia, mas sim, a ideia é que são dois sistemas interdependentes e entrelaçados, e até muitas feministas, digamos, constrói as raízes do patriarcado há siglos muito mais antecedentes ao nascimento, digamos, do capitalismo industrializado. Então, até, pelo menos, porque são as raízes mais europeias, né? A Grécia antiga, até o surgimento do cristianismo, a institucionalização do cristianismo na Igreja Católica, o catolicismo como todas as formas de construção da mentalidade de uma forma patriarcal que se juntaram às construções de poderes, dos poderes capitalistas na Europa e que foram depois a colonizar outros lugares do mundo. E também as curdas falam disso. Uma das coisas de que elas falam são as rupturas históricas de gêneros, elas dizem. A primeira ruptura para elas aconteceu 2000 anos atrás, com a sociedade sumérica. Elas dizem que os sumeros foram aquelas civilizações que instituíram a figura da, digamos, da do poder religioso e que era uma figura patriarcal digamos que bom, elas falam dessa ruptura de gênero e a ruptura de gênero que aconteceu com o capitalismo e que elas dizem que foi um processo de casarinização, não sei se se pode dizer, mas de, ou seja, elas constroem todo um recorrido histórico de rupturas em que a dominação masculina se colocou, em que o capitalismo é uma dessas rupturas. Então, também, ou seja, é um produto da evolução histórica do patriarcado. Mas, bom, não foi muito claro, mas essa ideia. Sobre extração e reprodução, uau, uma coisa que... Desculpa, Jair. Uma coisa muito rápida, eu acho que o extrativismo, a extração, parte da ideia da escassez. Ou seja, tem uma escassez de recursos, então é preciso extrair todo o possível desde a natureza para, digamos, satisfazer necessidades que são escassas também. A ideia da comunalidade, do commons e tal, eu acho que parte de uma ideia de abundância, mas não de uma abundância de recursos naturais, mas de uma abundância de possibilidades de relações que existem e que podem construir outras formas de responder aos bisognos, às necessidades. Então, é aquela ideia de excedência, do que fala o feminismo também, que duas pessoas juntas já criam uma excedência que nasce dessa relação. E essa excedência não é um surplus econômico, se calhar, mas é um surplus de capacidades imaginativas que podem ser construídas a partir daquela aliança, daquele fazer comunidade entre muitas pessoas em que, não sei, aquelas necessidades que achamos que não encontram uma resposta dentro do sistema, em realidade podem encontrar respostas adentro de uma forma compartilhada e, como dizer, auto-organizada a partir das nossas necessidades, mas em conjunto. Acho que essa, para mim, é tipo a ideia mais básica, que juntos podemos construir um surplus e que não é preciso essa extração violenta. Você entende o que eu estou falando? Ok. Então, acho que um pouco essa seria a base, mas depois podemos falar mais das práticas e sobre como é explicar o ecofeminismo. Acho que a melhor coisa é trazer os alunos junto com as lutas que fazem isso. E nas práticas se aprende muito mais que com as palavras. Então, acho que é mais que fazer uma síntese, fazer. Eu peço desculpa, nós sei que nós temos alguns problemas no princípio, mas esta sala está a ser requerida para as sessões seguintes, para preparar, para arranjar, etc. Então...